Azul 1062 on the ground at 05, leave the runway and call ground 121 decimal 1. Ground 121 decimal 1, Azul 4062, secure the left. Pátio 062, possível táxi de Alfa e Kilo, posição 02, Lima, pátio 3. Alfa Kilo, posição 02, Lima, no pátio 3, no pátio 062. C58, inicie redução. Solo, Azul 4062. Azul 4062, solo. Poderia confirmar a posição 2 Lima ou 4? Agora modificado para 04 Romeu do Pátio 3, Azul 4062. 04 Romeu, Pátio 3, 4062. 2052. Foi, contato de aproximação LS, chama 3 Salvador 118, decimal 95. 2052, para essa, 2. Boa noite, Xané 6258, estabilizado, NS, excelente. Xané 6258, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento no 40 graus, 07 nós, cheque trem. E pouso no zero, Xané 6258. Ainda não está baixado, pela. Sim, se é baixado, baixado, travado, 6258. Valeu. Travado, Xané 6258. Xané 6258, pouso autorizado, ventou no 50 graus, 629, pistão a zero. Depois a zero, Xané 6258. Coisa, sala 104, siga via Alfa Kilo para parte 3, boa. Alfa Kilo parte 3, boa. Salvador, bom dia. Elton, Mike Yankee Zulu. Solo Salvador, bom dia, eu sou Mike Yankee Zulu. Mike Yankee Zulu, solo. Cara, estou sendo autorização de reboque da ponte número 6 para o pátio 32 Lima. Confirme a posição 03. É, eu estou na posição meia dúzia, pedindo autorização para reboque para o pátio 3, posição 2 Lima, 02 Lima. Gente, Mike Yankee Zulu do 06 para 02 de Lima do pátio 3, centro do reboque. Reporte calçado, posição 02 Lima. Ok, ciente, obrigado, mantendo a escuta. Salvador, bom dia, o Tam, Mike, Link, Zulu, informando o termo de reboque. Muito obrigado e bom dia. Mike, Link, Zulu, ciente, bom dia. Azul 4220, acende educação via chegada a mar e desse mantém o 050. Ajuste documento 190119. prossiga. Número 1, estou autorizado voador, né? Desci para 2 mil pés e forma estabilizada. Ajuste o altímetro meridional.